709 apart Golf at Rickley and you 5000. Clear 5000, November 709 air park Rickley. Second Niner 80 control, insert the altimeter 1013, clean 28 town. Yes sir, you are clear. Bom dia, alinhada e decolar. Pistão 0, 030 graus, 3 mais. Cadê a e decolar? Vou. Você me ouve? Você poderia ter que continuar ouvindo? Prossiga, confirme. Poderia ser o confirmado. 804. 030 graus, 3 mais. Autoriza Elephant pro 5808? Livre. Livre Elephant, obrigado. November 709 at Fox Gulf, clear to 2,000 feet. Clear 2,000 feet, November 709 at Fox Gulf. 804 aos 33198, uma boa viagem. Obrigado. 1804 é o controle, está em contato, roda. Clear to 6000 with the altimeter 103. November 70, minor Fox Golf, clear to the ILS approach. Good ILS approach. 709 Fox Golf. Web 808, chame Recife 1288, caso negativo 1260. 288, negativo 260. Obrigado e um ótimo serviço. 808. Boa. Bom dia, Azul. Zero, 4069, bom dia. Linhagem é colapso 0030 graus, 39. É na. Podia falar na 1. 069. November 709 Fox Golf, did you intercept the localized course? Yes, we're on the localized. Roger, completing approach, check landing gear tower frequency 1186 for landing instructions. Roger, 186, 709 Fox Golf. Meia 42, gente, mantenha o ponto de guarda. Number 709 Foxtrot Golf, the marker is there. 9, Fox Golf, clear to land runway 10, wind 030 degrees, 3 knots, check landing gear. Land 10, 4069 aos 38, 19-8, uma boa viagem. 19-8, bom dia. Miles out, clear to 4,000. Six for 4,000. Oh, boa noite, 04, chame Recife 125. Salvador, bom dia, azul 4069 da EL. Azul 4069 da EL, este é o controle Salvador, está em contato radar. Voa da Elda presente, 4069. Autorizado. Obrigado. E42 alinhado e mantém o no lugar. November 709 Fox Golf Underground at 42 now, call ground, you want to add a small one. Checker 980, no restriction to 2,000 feet. Okay, 980 cleared, unrestricted to 2,000. Decolão 642, autorizado a decolagem, pistão no zero, vento 030 graus 032. Decolagem, Coronel 642. American 980, clear to the ILS approach. Clear to ILS 10, American 980. M42, alto 45, 19-8, boa viagem. Obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, voo 642, pinão 390. Voo 642, controle, bom dia, contato radar. Bom dia, para a cópia, chame 121 decimal 10, ok? American 980, did you intercept the localized corner? American 980 is over Dunter, localized rundown. The completing approach, check landing gear and contact the tower, 1186, American 980. 1186, come on. Slump. Salvador, American 980 is final approach, 10. Manage 0, report landing gear down and lock at the wind, 030 degrees, 2 knots. 0302, we'll call gear down a lot. Uma 715, se a gente mantém o ponto zero. Até o ponto zero, uma 715. American 980 is over the auto marker 10, the gear is down low. Adicionalmente, chame táxi, solta o papagol. American 980 clear to land on A10, wind 030 degrees, 2 knots, QNH 1013. We land 10 on 1013. Estacionamento, por favor, chame táxi. Meia 42, chame Recife 7-5, alinhar e manter. Tá aí, mantém, passa no zero, boa na 7-5. Manage on the ground at 5-3, now call ground 121 decimal 1. 121 decimal 1. The Golf está livre, o táxi chama para ingresso. Down American 980 is clearing for 811. Cinco, decolagem autorizada, 030 graus, 39. Autorizada, decolagem, Houston 0, gol na 715. Torre, Salvador, bom dia, gol no 607, na próxima espera, né? No 607, alinhar e manter 1-0. Alinha e mantém, 607. Chame táxi, marque jet o meu. A gol está livre, ingresso, chame alinhado e pronto, cabeceiro 97. 97, 95 ao 56, 19 e 8, Boa Viagem. 19 e 8, 97, 95. Passou o gol 97, 95, passa 2 mil pés. Gol 97, 95, controle, contato radar. No 897, bom dia, mantenha o ponto zero. Mantenha o ponto zero. Aliás, de novo, não zero, no 97. Sim, a gente mantém agora. Interseção, Marcos Jete, o meu. 07, decolagem autorizada no 0, variável com 3 mais. Time de decolagem, 07. Comprou a note, Michael Gillette 1000, variável com 3 notes. No 897, aliar e manter o 90.